Camelo. Marcelo Camelo é conhecido por sua estranheza, e é o seu irmão Tiago quem o atesta. Alcançar o universo dele é difícil. A verdade é que, de uma maneira ou de outra, somos todos peculiares, uns mais que os outros, eu compreendo. Assim, por exemplo, já nos debruçamos os três, eu, a Batucada e o Angelus, sobre a questão: quem seria o mais estranho de um outro trio? O Angelus, o Honoré de Balzac ou o Saavedra? Eu apostava que seria o Balzac. A Batucada teria sugerido Angelus. O Angelus, por sua vez, achava-me a mim o mais estranho de todos. Seremos então estranhos para diferentes pessoas por diferentes razões. E de estranho esta conclusão não tem nada, convenhamos. A estranheza do Marcelo Camelo estaria em seu isolamento. Pois é, há pessoas que são necessariamente sós. Ou, para parafrasear o que escreve o irmão do Marcelo Camelo, há pessoas que circulam em universos impenetráveis. E não é porque queiram, não confiem, desconfiem, nada. É porque simplesmente falta-lhes desenvoltura para serem mais mundanas. Para o Tiago Camelo, foi Soul, o primeiro disco do irmão, que o ajudou a atravessar o muro que os separava. O certo é que o Marcelo Camelo apresenta-se amanhã, na noite da quinta para sexta-feira, em Lisboa. Para quem se interessa por outros mundos possíveis, eis um espetáculo imperdível.